na Rádio Cultura Brasil, música regional brasileira, com Sérgio Rodrigues. Alô, amigos e amigas da cultura, está no ar o nosso tradicional programa de música regional brasileira pelas ondas da Rádio Cultura Brasil e pela Rede Mundial de Computadores. Que todos tenham um fim de semana muito feliz, são os votos mais sinceros de todos nós que trabalhamos neste programa. Iniciando o trabalho de hoje, vamos mostrar a continuação da história de Cascatinha e Inhana, extraída do CD editado pelo projeto A Música Brasileira deste Século por seus autores e intérpretes. Esse CD de que estamos falando é a cópia da trilha auditiva do programa Ensaio, realizado pela TV Cultura sob a direção de Fernando Faro no dia 17 de setembro de 1973, portanto há 37 anos. A edição em CD teve a parceria do Sesc São Paulo e da JCB Produções Artísticas. Nós temos, além dessa, de Índia e Meu Primeiro Amor, temos a versão de Vaja com Deus, Vai com Deus, também de José Fortuna. Temos Solidão, Vai com Deus, é recente gravação nossa, é recente, é a música mexicana, Vaja com Deus, e Bolero. Nós gravamos em ritmo de Guarani, é uma letra de José Fortuna. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Vai com Deus, querido amor. ela chora triste. Repicando, ele diz em seu langor: vai, vai com Deus, querida. Vai, vai com Deus, amor. E quando a lua branca mensageira surgir no céu da minha solidão, eu vejo teu retrato recordando que numa noite assim eu te entreguei meu coração. O sino da igreja chora triste, repicando ele diz em seu langor: vai, vai com Deus, querida. Vai, vai com Deus, pistão nasal. É, desde que eu me casei, Cascatinha ensinou. Ela disse que era um instrumento que eu ia tocar. Pois não. É. Isso é uma criação daquele menino dos Anjos do Inferno. Aliás, tem uma passagem muito interessante. Diz que quando a muito conhecida, acho que é o pandeirista. Chegaram, fizeram uma excursão junto com a saudosa Carmen Miranda. Foram numa excursão lá para a Argentina. E lá, na hora da refeição, todo mundo pediu, né, o prato que queria. E esse que fazia o pistão nasal, o garçom perguntou: e você, hombre, que vai comer? Se para mim pode trazer um bife com batuetas. É o pistonista do Anjos do Inferno. É. Noites do Paraguai também é uma versão de Nogueira Santos. Nogueira Santos é um compositor do interior, mas é dos bons. Músicas. Então, vendo que gravamos Índia, ele escreveu esta letra para nós: Noites do Paraguai. Na noite alta e luarada, a serenata passando são melodias que se derramam nas noites lindas do Paraguai. Abre a janela, roxina bela, ouve o lamento do Guarani. Seu peito exala terno suspiro como o arrulho da Juriti. É um trechinho também gravado por nós, da Guarânia, Noites do Paraguai, de Nogueira Santos. Anaí é uma versão de José Fortuny. Vamos cantar também. Anaí é gravação recente do nosso mais recente LP pela Continental. O LP intitula-se Índia. Vamos cantar um trechinho, né, Ana? Anaí. Pode começar. La, la, la, la. Anaí, teus acordes lembram a a imensa bravura da raça Tupi. Anaí, índia flora agreste da voz tão suave como o aguaí. As flores pela cor rubi. Anaí. É, Minha Terra Distante também é uma versão de José Futuna. Vamos cantar também um trechinho. Sombras do passado guardo em minha mente, tão feliz passado que não volta mais. Vivo mergulhado na desesperança, porque a distância solidão me traz. Vim pelos caminhos deserto imenso, que são os meus dias de cruel penar, e o vento ingrato de meus desenganos apagou meus rastros, e eu não sei voltar. É, o meu pai eu perdi há pouco tempo, minha mãe há mais tempo ainda. Meu pai residia Tupi Paulista, já cansado daquela luta da roça, trabalhou muito. E eu trouxe aqui para São Paulo, para pudesse viver mais perto da gente. Mas ele não teve a sorte e veio morrer perto de mim. Morreu aqui, teve vários meses internado nas clínicas. Foi operado e tudo, e não deu sorte. Já devido à idade, 75 anos, né? Não foi ferido na operação. Nunca, graças a Deus, nunca me colocou, nunca chegou a mão em mim. Sempre conversava comigo, e bons conselhos, e conversava comigo baixinho. Não foi áspero, não, nunca foi comigo, áspero. Mamãe sempre, as mães que estão tá sempre, o filho está mais... mais em casa, mais perto, né? E a mãe é que chegava o chinelo de vez em quando. Aí a mãe batia mesmo, pra valer. Da minha casa, o único que canta sou eu. Somos em 5 irmãos, o único cantor que saiu foi... Meu pai tocava acordeão, tocava. Ele quebrava o galho na roça, sabe como é que é, né? Sanfoneiro da roça, é o funha-funha. É. Então ele tocava sanfone de 80 abaixo, naqueles bailinhos lá da roça, e faleceu. Mas para cantar da minha casa em 5 irmãos, só eu. Mamãe em casa, papai não era de cantar, não, só tocava sanfona. Agora, mamãe cantava em casa, assim, nas horas de serviço, arrumando cozinha, ou às vezes varrendo a casa, ou às vezes costurando. Então, cantava assim, mais ou menos uma modinha que ele. Não te lembras da casinha pequenina, onde o nosso amor nasceu. Tu não te lembras da casinha pequenina, onde o nosso amor nasceu. Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade, já morreu. Essa canção que a velha cantava. Essa música foi uma música que nós gravamos ali pelos 53. E quando saiu essa gravação, Despertar do Sertão, Eupido dos Santos, fizeram essa bonita página, Modéstia à Parte. Por sinal, foi bem vendida, Modéstia à Parte. E nós fizemos a nossa primeira viagem de avião para o norte do país. Fomos a Recife, na Rádio Jornal do Comércio. Comércio, né, Diana? Estou falando difícil hoje, né? Rádio Jornal do Comércio. E participar de um grande show. Comércio? Mas de modo que é a satisfação que a gente tem estar participando de um programa como esse, da categoria desse. A gente fica meio encabulado, mas o ouvinte há de perceber que a emoção é grande e está adentrando em seus lares e contando um pouquinho da nossa vida. E a gente fica meio lá, meio cá, meio vacilante. Não repare, não. Mas é a gente fazendo o possível aqui para mostrar a vocês o quanto era difícil a vida do artista. Então, chegando em Recife, vieram nos contratar naquele tempo. O diretor da Rádio Jornal do Comércio veio nos contratar por 30 contos, em 53. 30 contos, fomos para a Rádio Jornal. Ele disse, mas o que nós não temos repertório, só temos Índia, Meu Primeiro Amor. Ele disse, você não canta outra coisa. Índia, Meu Primeiro Amor, Meu Primeiro Amor e Índia. É o que vocês vão cantar. Mas nós tínhamos gravado Despertar do Sertão. E lá estava conosco também o grande artista, cantor e ator, o Ivan Cury. E nos apresentamos junto lá. Ficamos felizes com isso, com essa apresentação. Ele, grande amigo, uma pessoa muito social, maravilhosa, o Ivan Cury. Né? E ficamos conhecendo uma senhora que morava na Inglaterra. Era esposa de um inglês, proprietário dos microfones Marconi. Marconi também. Então ela ficou maravilhada com a toada. E disse, quando sair o disco, faço questão de levar para tocar na BBC de Londres. E disse, como é que eu faço? O Ivan Cury falou assim, pode deixar, você me entregue, que eu mando, entrego para ela e ela leva. E foi tocar também na BBC de Londres, Despertar do Sertão. Nós ouvimos. Eu não sei se a gente lembra, mais ou menos. É uma toada. Barulheira incessante da cascata, um sabiá cantando ao longe lá na mata, o sol que nasce por detrás do verde monte, unindo a terra com o céu no horizonte, a natureza sempre alegre e tão festiva, num prazer ruidoso comunicativa. O arvoredo com a música dos ninhos forma um poema à beira dos caminhos. É mais ou menos isso. Despertar do Sertão. Foi tocado na BBC de Londres. De avião, a primeira viagem foi nossa, foi para Uberlândia. Uberlândia, fomos... Medo? Nem te conto, meu amigo. Sentei no avião. A Inhana não. Foi sempre essa criatura que o senhor está vendo aqui, né? Frente às câmeras, tranquila, serena, né? E eu sempre essa pilha de nervo que você está vendo, está notando, percebendo aqui. No falar você percebe como é que eu estou nervoso. Apesar do tempo que a gente tem cantando, mas o nervo não me larga mesmo, né? Mas o avião levantou o voo. Já começou a dar cupim na saída aqui. Vai sair, não sai, sai, não sai, até que enfim. Ordem de embarque. Embarcamos, amarrar o cinto. Amarramos o cinto. Tá, levantou o voo. Ah, que friagem, meu Deus. Aquelas alturas, perdi a cor. Diz a Inhana que eu fiquei roxinho. Apesar de eu ser colorede, a cor dos meus lábios, roxa, roxa de tudo. Né? A mão parecia um gelo. Aí, poucos tempos de voos, descemos em Uberlândia. Eu então fazendo uma força para não demonstrar que eu estava com medo. Desci fazendo uma pose. Né? Mas a cor é aquela mesmo. Amarelo feito uma cera e os lábios roxo feito a flor do maracujá. Caixão de defunto. Caixão de defunto. Mas coisinhas que a vida nos reserva, né? Sucesso? Tivemos sucesso, modéstia à parte, sempre reservando. Essa música aqui, fomos, graças a Deus, e também graças ao ouvinte que sempre gosta, modéstia à parte, nós estamos viajando já há 23 anos que a gente viaja, e felizmente não encontramos ainda um público indiferente com a nossa apresentação. Desde as criancinhas, que nos acerca, que nos recebe, que nos abraça, até as pessoas que nos acompanham desde os nossos primeiros passos no disco e no rádio. Mas que a gente fica bastante feliz com isso. Viaja por todo o canto, pelo Brasil, quase todo a gente conhece, grande parte, quase... Quantos estados nós conhecemos, Ana? Graças a Deus. A 11, parece. Não vai falar 25, não. É 11. 11, né? É, o 11. Nordeste ainda não conhecemos, somente Pernambuco e Natal. É, um detalhe também muito importante na nossa carreira foi que, na saída de Índia, voltando lá, bem para trás, em 51, saímos para uma viagem para o Paraná, e quando voltamos para o nosso programa da noite, e chegamos no corredor, e várias pessoas, ali, colegas, né, e a gente novo ainda no elenco da Record, tivemos aquela notícia que nos deixou assim, não sei como, não tenho palavra para expressar, e as lágrimas desceram logo, foi que nós havíamos ganho o Roquete Pinto, 51. Sabe que... Quem foi que nos informou mesmo? Foi o Alfredo Gramani? Não, Edair Badaró. Ah, Edair Badaró, né? Nos informou que vocês foram contemplados com o prêmio Roquete Pinto. Aí, não sei, as lágrimas vieram nos olhos da gente. E então, ao receber o prêmio também, está hoje em casa, nós temos dois Roquete Pinto. Dois, temos o de 51 e o 53. Agora, a medalha de ouro... Não estamos aqui menosprezando os outros colegas, né? Há artistas que fazem propaganda, nós também queremos fazer a nossa. Nunca fizemos. Nunca. Nunca. Nós temos várias reportagens de revistas, jornais e tudo mais. Nunca chegamos numa televisão e contamos o que temos, como fomos, como fizemos, se pagamos ou não pagamos. Mas que... Já visto que nós temos entrevista marcada agora para uma revista, que não vou dizer o nome aqui, mas estou aguardando a visita em casa, uma revista. Fizemos reportagem para uma revista também, que logo estará na praça, uma reportagem muito grande com nós. Mas que a gente fica feliz porque a música índia voltou à tona. O Brasil todo, sacudiu o Brasil todo novamente, a Guarani Índia. E é onde a gente quer que esteja o povo que é índia. Pode fazer uma hora de show, meia hora. Se não cantar índia, o povo não fica satisfeito. Tem que cantar índia. Outro sucesso que nós tivemos... Ah, sim, você estava perguntando sucesso. Temos esse, do saudoso Raul Torres. Você veja, na época em que o Raul Torres fez com que a gente gravasse, nos mostrou esta letra. E como começou a aparecer compositores, levamos 5 anos para gravar essa letra. Levamos 5 anos do Colcha de Retalhos, do Raul Torres. Canta um trechinho também, né? Aquela colcha de retalho que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela concha de retalho está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho concha de siquim. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, tu hás de lembrar da concha e também de mim. Colcha de Retalhos, Guarani. Nós, desde que iniciamos gravando, sempre Guarani, quase a maior parte. Canções, valsas, toadas, Guarani, moda de viola, não tentamos. Não é que a gente, modéstia, não tenha capacidade, é que não tentamos ainda, né? Mas nós temos, assim, um ritmo, bem caboclo. É um cateretê de um pernambucano, o J.M. Amorim, um pedacinho só, Tutu Mineiro. Só pode ver que é um ritmo da roça. Não tenho tutu, não tenho tutu dinheiro, mas quero comer tutu e tem que ser tutu mineiro. Não tenho tutu, não tenho tutu dinheiro, mas quero comer tutu e tem que ser tutu mineiro. Tô andando atrapalhado, tô andando sem dinheiro, mas na hora do ragu, uai, tem que ser tutu mineiro. É uma toada brejeira lá da roça, tutu mineiro. Porque em Minas Gerais, o prato predileto da minerada boa é o tutu. É torresmo, couve-flor. Couve só. Torresmo, couve. E o que mais, né? E o feijão. E feijão já é o tutu mineiro. Índia, né? Eu queria, antes de encerrar esse nosso bate-papo, agradecer de coração a você, que nos dá assim uma oportunidade que jamais em nossa carreira artística vamos esquecer esse programa. Fica aqui... É o Fernando, né? É o Fernando. Fernando Faro. Mais um prêmio... E é o Canal 2 também. É o Canal 2. Mais um prêmio que ganhamos na nossa carreira, né? Graças a Deus. Agora, dia 25 de setembro, nós estamos comemorando 32 anos de casado, de modo que sempre essas colheres de chá nos ajuda a viver mais um pouquinho. E foi um presente para nós. Presente, foi um presente. E o Fernando que ofereceu. É. Fernando, muito obrigado. E nós vamos, então, para a sequência, dedicar a vocês. E, ao mesmo tempo, muitas felicidades a todos que nos dão o prazer da sua audiência. Dedicar esta música que, graças a Deus, pelo tempo que está gravada, continua ainda com seus cabelos negros caídos nos ombros. Índia, seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem lua, seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce mentice deste seu olhar, Índia da pele morena, sua boca pequena eu quero beijar. Índia sangue para bem distante, e chegar a hora de dizer-lhe adeus, fica nos meus braços só mais um instante. Deixa os meus... Ouvimos com Cascatinha em Ana, de Hermínio Jiménez, versão de José Fortuna e Pinheirinho Júnior, Meu Primeiro Amor. De Russell, James e Pepper, também versão de José Fortuna, Vai com Deus. De Pedro Carles e Samuel Aguayo, versão de Nogueira Santos, Noites do Paraguai. De Osvaldo Sosa Cordeiro, versão também de José Fortuna, Anaí. De Emílio Ayala Baez, versão de José Fortuna, Minha Terra Distante. De autoria de Roque Richard, o famoso, saudoso Paraguaçu, Casinha Pequenina. Do Eupídio dos Santos, em parceria com Pádua Muniz, Despertar do Sertão. De Raul Torres, Colcha de Retalhos. De J.M. Amorim, Tutu Mineiro. E de Ortiz Guerreiro e José Assunción Flores, versão de José Fortuna, o seu maior sucesso, Índia. Este documentário foi realizado pela TV Cultura em 17 de setembro de 73, editado numa parceria entre a TV Cultura, o SESC e a JCB Produções Artísticas. Fica aqui registrado o nosso melhor agradecimento ao produtor Fernando Faro e aos demais participantes do projeto pela iniciativa de transportar para a posteridade esses capítulos importantes da história da música brasileira. Música Regional Brasileira, na Rádio Cultura Brasil. Prezado ouvinte, você está na sintonia da Rádio Cultura Brasil, emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativa. O programa que você está acompanhando é o MRB, Música Regional Brasileira. Nesta próxima meia hora, vamos ter muita música e pouca conversa. Eu escolhi 9 faixas de 3 CDs que eu creio que vocês vão gostar. Um é o CD das irmãs Lady e Laura, que tem por título Viola e Cantador, lançado em 2008. O outro é o CD da dupla Pedro Paulo e Tião Lourenço, que tomou emprestado como título o título da música Ouça. Essa música foi composta e gravada há 54 anos pela saudosa cantora e compositora Maísa. O terceiro CD que eu escolhi, eu tirei da coleção de Rolando Boldrin, na parte que ele canta Modas Caipiras, gravadas em 2004. Resplandecei meu peito, o sol da felicidade. Resplandecei meu peito, o sol da felicidade. Esta saudade, eu vim rever o recanto onde nasci.

Minas Gerais, deixei lá meu sertão. Truxe, saudade de lá vim embora, mas truxe ela no meu coração. Quando me alegro, até meus olhos choram. Eu vou contar por que razão saí, porque deixei meu torrão natal. Deixei meu rancho da onde eu nasci, e foi meu berço, isso é natural. Foi num ranchinho bem lá na picada, pois até hoje vocês podem ver. Lá eu nasci e na mesma morada veio também um outro amor nascer. Aquela santa minha companheira que Deus me deu pra nós viver feliz, até que um dia a sorte traiçoeira levou aquela quem tanto eu quis. Um dia então foi de tanta tristeza, o coração assaluçado de dor, eu me arribei por outras naturezas. Minas Gerais tão grande lá ficou, mas qual o que eu não me esqueço não, o meu estado eu quero voltar. Quero morrer naquele meu sertão, quero morrer lá em Minas Gerais. Ouvimos com Rolando Boldrin, de João Pacífico e Raul Torres, Minas Gerais. Antes, nós ouvimos com Pedro Paulo e Tião Lourenço, de Moisés e Tião Lourenço. Como que chama essa música mesmo? Lembranças do Passado. E com Lady Laura, de Chico Amado, Águas de Minha Saudade. Bom dia para você que ligou ou acessou agora. Este é o programa de Música Regional Brasileira, transmitido pela Rádio Cultura Brasil aos sábados e domingos das 5 às 7. De um beija-flor, os meus lábios morrem de sede pra beber o teu amor. Ai, ai, ponte em mágoa e dor. Casa hoje de manhã, veja só o que aconteceu. Cheguei em casa hoje de manhã, bati na porta e chamei Maria. Gritei bem alto, eu tô com saudade, abre a porta logo, vem me dar bom dia. Só escutei um ranger de porta e não deu tempo nem de explicação. Foi só a panela que eu vi voar, tentei correr, mas caí no chão. Foi panelada pra todo lado e eu mamado caído no chão. Pode bater, mulher, mas nada, nada, eu não largo, não. Foi panelada pra todo lado e eu mamado caído no chão. Pode bater, mulher, mas nada, nada, eu não largo, não. Você não passa de um pé de cana, ela falava enquanto me batia. Cara de pau, você não tem vergonha, toma seus tinguá, só chega de dia. E ainda vem falando de saudade, com sua cara cheia de cachaça. Você merece o que eu estou te dando, e da porta pra dentro hoje você não passa. Foi panelada pra todo lado, e eu mamado caído no chão. Pode bater, mulher, mas nada, nada, eu não largo, não. Foi panelada pra todo lado e eu mamado respondi então. Pode bater, mulher, mas nada, nada, eu não largo, não. Foi panelada pra todo lado e eu mamado respondi então. Pode bater, mulher, mas nada, nada, eu não largo, não. Pode bater, mulher, mas nada, nada, eu não largo, não. Pode bater, mulher, mas nada, nada, eu não largo, não. Piracicaba que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de encanto. Ninguém compreende a grande dor que sente o filho ausente a suspirar por ti. Uma saudade que punge mar. Sorte ingrata, longe daqui, vem um suspiro, triste sem termo, vivo no ermo, desde que parti. Piracicaba que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de encanto. Ninguém compreende a grande dor que sente o filho ausente a suspirar por ti. Só vejo estranhos, meu berço amado, ver ao teu lado o que eu perdi. Poucos se importam com os teus encantos, que eu amo tanto desde que nasci. As plagas, o que vale a sorte, prefiro a morte junto de ti. Adoro os prados, os horizontes, a serra e os montes onde eu nasci. Piracicaba, que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de encantos, ninguém compreende a grande dor que sente o filho ausente a suspirar por ti. Ouvimos com Rolando Boldrin, de Newton de Almeida Melo, Piracicaba. Com Pedro Paulo e Tião Lourenço, de Lucemir, Surra de Panela. E com Lady Laura, de Chico Amado e Ana Fernandes, viola e cantador. Aliás, essa música dá título ao CD que estamos apresentando, das irmãs Lady e Laura. Nós somos a equipe da Rádio Cultura Brasil e este é o tradicional programa de música regional brasileira. Estamos transmitindo diretamente da capital de São Paulo, na frequência de 1.200 kHz, e também pela rede mundial de computadores, em tempo real, no endereço web www.radioculturabrasil.com.br. Mesmo assim tá bom demais. Tô devendo aluguel, mesmo assim tá bom demais. Cortaram minha luz, mesmo assim tá bom demais. A sogra mora comigo, mesmo assim tá bom demais. Tenho pensão pra pagar, mesmo assim tá bom demais. Tá tudo bom demais, tá tudo bom demais. Tá tudo bom demais, tá tudo bom demais. Tá tudo bom demais, tá tudo bom demais. Tá tudo bom demais, é, tá tudo bom demais. Quem passar naquela estrada vê uma casinha amarela, uma varanda enfeitada e um canário na janela. Tem no jardim um pé de jasmim, feliz assim eu vivo com ela. Salto da cama cantando, bem antes que o sol esquente. No fogão tá me esperando um cafezinho bem quente. Tomo um golinho, vou pro caminho, um cigarrinho, eu vivo com pente. Quando o sol vai se escondendo pra curar o meu cansaço, vem o gaço lá correndo, se pendura no meu braço. Papai me fala, cadê as balas? Dentro do pala eu levo um maço. Uma beleza, dizem até que eu sou graúdo. A minha maior riqueza, meu bando de barrigudo. Na minha casa não falta nada, por minha amada nós tem de tudo. Agora eu vou pedir, ai, pra dona felicidade, para nunca mais sair, ai, no meu rancho de saudade. Se ela atender e eu merecer, feliz vou ser pra eternidade. Pedro Paulo e Tião Lourenço cantaram de Ted Vieira, Dona Felicidade. E com Lady Laura, de Jorge Moisés, Tá Tudo Bom Demais. Música Regional Brasileira.